Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. Jesus está chamando para o conhecimento da verdade e a salvação do Brasil. O ciclo está se fechando. Jesus está voltando e agora não é para ser crucificado, não. Que veja quem tem olhos de ver. Que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Genealogia de Jesus, isto é, genealogia atribuída a Jesus. Naturalmente, ambas as genealogias estão em Mateus, capítulo 1, em Lucas, capítulo 3. Ora, as genealogias humanas de Jesus, segundo Mateus e Lucas, ambas com a finalidade de apresentá-lo como descendente de Davi, o rei profeta. Mas não estão de acordo de confundirem filhos de dois irmãos. Nasceu a confusão dos homens que algumas vezes pertenceram aos mesmos indivíduos. Mas se nós recordarmos as próprias palavras do Cristo de Deus, o que é que nós vamos concluir? Simplesmente isto: que Jesus nunca deu valor à sua própria genealogia humana. Porque a verdadeira genealogia do Cristo é a espiritual, conforme se vê no capítulo 1 do Evangelho segundo João. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus já estava na categoria de Cristo planetário. Já podia dizer tal a sua grandeza: eu e o Pai somos um. De modo que essa questão de descendência era apenas para que aceitassem Jesus como um homem. Mas ele próprio deve estar lembrado naquela passagem de Davi: disse o Senhor a meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos embaixo dos teus pés. Ora, se o próprio Davi chama Jesus de Senhor, como é que Jesus é descendente de Davi? Sai dessa. Não tem saída. Jesus já existia muito antes de Davi, como já existia muito antes de Abraão, porque Jesus precedeu a todos nós no planeta Terra. De modo que falar em genealogia humana com referência ao Cristo é até uma irreverência. É verdade ou não é?